O que, que foi isso, meu Deus? E aí? Eu sou o Rafael Mafra. Eu sou irmão do Gustavo Mafra, que tá aqui também. Fala aí, Guga Mafra. E aí, beleza? Estamos começando mais um GugaCast. Dessa vez não temos um convidado para começar. Então, por isso, começamos nós mesmos da maneira mais tosca possível. Foi mega tosco. Aliás, mega tosco como vai ser esse episódio inteiro, porque a gente vai fazer só com história de ouvintes. Eu pedi lá no Twitter e várias pessoas escreveram. Eu pedi para que elas escrevam para cartas@gugacast.com. E foram tantas histórias legais e muitas histórias toscas. E por isso a gente resolveu que a gente vai fazer esse programa só falando delas, porque elas são realmente legais. Vamos lá. E outra coisa, muita gente escreveu, mas por um motivo. Porque eu fiz uma troca. Eu prometi entregar a elas o link secreto do episódio número 1. Então, muito legal isso, né, cara? A gente grava um episódio e tira do ar. Basicamente uma chantagem. É, tipo isso. Então, você grava um episódio e tira do ar, aí agora ele é um prêmio. Demais. Só que eu não vou fazer isso pra sempre. Então, se você escrever essa semana, você que tá ouvindo agora, escrever e mandar um comentário, talvez... Um comentário ou então uma história legal pra gente ler aqui. Talvez eu mande pra você o link do episódio número 1, ou talvez não, porque não vai dar pra fazer isso pra sempre. Um dia vai acabar. E vale lembrar, né? Se a pessoa escreveu pra ganhar esse link secreto, ela não pode se ofender. Exato, é. Não, é, teve muita gente que escreveu só falando assim, Guga, me manda o link secreto aí, e eu não vou mandar pra essas pessoas. É justo. Então saiba você que escreveu isso, que eu li o seu e-mail e não vou mandar. Eu vou mandar só pra quem mandou um comentário ou pra quem mandou uma história. É justo, perfeito. Certo? Ok. Antes da gente ler o primeiro e-mail aqui, eu queria declarar aqui que o GugaCast já causou uma mudança no mundo. Já causou uma repercussão. Eu sabia que isso ia acontecer, mas como foi especificamente? Foi muito rápido, é. O nosso amigo Denis, é, o Cipriota, ele mandou pra mim hoje de manhã a notícia de que 7 controladores aéreos foram expulsos da aeronáutica por causa do caos aéreo que eles causaram, que você contou no episódio número 2. Primeiro, excelente. Impressionante que levou esse tempo todo, né? Sim. E impressionante que realmente isso aconteceu também. E certamente isso aconteceu. Eu tenho duas teorias de por que isso aconteceu. Por que eles finalmente foram expulsos. Um, porque eles impediram a irmã do François Mitterrand de voltar pra casa. Justo, a Antoniette. É, e isso deve ter causado um incidente diplomático, etc. Ou porque meu pai tava envolvido nisso. Meu pai, ele deve ter batido no balcão, é, né? A hora que você foi embora... E depois que ele descobriu que você não embarcou, ele deve ter ficado muito puto e deve ter ido lá reclamar com alguém. E aí, finalmente, isso aconteceu. Tomara que tenha sido isso mesmo, porque quando eu vi essa notícia, eu me senti um pouco vingado, sim. Que bom, cara. Que bom. Eu também sinto que a nossa família vai viver em paz agora. Depois dessa Vamos lá, os e-mails. Eu leio primeiro ou você lê? Eu leio. Vai lá. Quem escreve é a Erika Cruz, corrigindo o recap de Grey's Anatomy. Ela fala assim, e aí, Guga Mafra, tudo beleza? Beleza. Adorei o podcast, principalmente por terem citado Grey's Anatomy. Queria deixar um breve comentário. Quando resumiu as temporadas de Grace, ela tem uma intimidade, né? Ela chama de Grace. É. O George, na verdade, nas primeiras temporadas, tinha uma queda pela Meredith. E depois um caso com a Izzy. Não lembro agora se foi isso que disse, mas deixo aqui essa observação. Um abraço, até a próxima. Eu agradeço essa correção e eu fico impressionado como foi a única, porque eu fui ouvir depois e eu errei um monte de coisas. Foi totalmente impreciso. Se você acha que você não precisa assistir Grey's Anatomy por causa disso, você precisa assistir, porque eu falei um monte de coisa errada. Na verdade, é impressionante que só uma pessoa tenha me corrigido. Nossa ouvinte de São Luís do Maranhão, Aninha, nos contou do intercâmbio dela em Dublin. Finalmente alguém pra concordar comigo que automobilismo não é esporte, kkk. Finalmente, isso, né? Finalmente, falei. Cara, automobilismo é esporte. Tem um esforço físico, tem uma competição, tá tudo ali, cara. Beleza, cara, que não é o esporte que vai fazer você suar e ficar bonito, mas é um esporte, cara. Cara, é um esporte pra carro. E daí? O carro tá praticando um esporte. Não, o carro existe... tá praticando um esporte, não, a pessoa não. Existe um esforço atlético em você controlar um carro no limite, cara. Do mesmo jeito que existe um esforço atlético de você controlar um esqui no limite. Que quando você tá, sim, tipo, descendo, fazendo downhill de esqui, é só a gravidade e a neve. É a gravidade e a ausência de inércia. que estão fazendo você se movimentar. Ausência de inércia, não. Ausência de atrito. Mesmo assim, não deixa de ser um esporte, cara. Não é bem assim. Você tá errado. Você e a Aninha. Valeu, Aninha. É isso aí. Quando eu fiz o intercâmbio em 2008... Não, eu, Aninha, tá? Quando eu fiz o intercâmbio em 2008 em Dublin, os primeiros dias foram horripilantes. Eu morava longe da escola e pra pegar o trem tinha que passar por um parque deserto e eu achava tudo perigoso porque eu comparava com a minha cidade. Aqui é realmente perigoso. É porque Dublin é conhecida como a São Luís da Europa, né? Na casa que fiquei hospedada, a mãe da criança, devia ter uns 6 anos, batia nela todos os dias, praticamente. Eu escutava só os choros e os gritos. Então na primeira semana, eu chorava e dizia pra minha mãe que ia voltar. Caramba, cara, parece filme Ser Sequestrado no Oriente Médio. É, e agora eu entendi, porque tinha muito tempo que eu não via a palavra horripilantes, e agora eu acho que ela usou com razão. Ela disse pra eu passar um mês e então voltar se fosse o caso. A mãe dela disse isso pra ela, não sei se você entendeu bem. Não a mulher que batia na criança. Mas antes ela brigou horrores comigo. Ainda a mãe dela. Brigou horrores com ela. Ainda bem que é a mãe dela, porque se fosse a menina que bate na outra... Senão ela ia tomar uma porrada, é. É. Então depois do primeiro mês, eu já tava era amando tudo na cidade. E quando passou 6 meses e a briga foi voltar pro Brasil. E também fiquei só um mês na casa assombrosa. E logo mudei pra um apartamento com umas amigas. Sobre o resumo do Guga e Rafael. Por favor, façam disso um quadro. Nem sinto mais que preciso assistir Grey's Anatomy. Já entendi tudo, RSRS. Cara, você precisa assistir, Aninha. Você precisa realmente assistir. Embora tenha o aviso lá do Caio de que é longo, né? São 36 minutos. Na verdade é menos do que o tempo de um episódio. Você ouviu 12 temporadas. É, exato. Não, tem que assistir, cara. Eu já falei pra todo mundo que eu fracassei nesse resumo de Grey's Anatomy. O Rubens Travassos de Matão nos conta a seguinte história. Matão a minha é uma história... cidade no interior de São Paulo. Ah, é. As pessoas precisam especificar, porque o Brasil tem quase 5.700 municípios. Seria bom a gente saber de onde que é. Não, ele especificou. Foi eu que esqueci de pôr aí. Ah, tá bom. A minha história é sobre meus primeiros dias de intercâmbio em Sydney, Austrália, junto com a minha namorada, Amanda. Preciso destacar uma informação antes de começar a história. Eu e minha namorada moramos no interior de São Paulo, em uma cidade chamada Matão. E, antes de fazer nosso intercâmbio, nunca tínhamos andado de avião. Sequer tínhamos andado de trem ou metrô, ou mesmo morado em uma cidade grande. É basicamente, tipo, Chico Bento. Chico Bento foi pra Austrália. Chico Bento moço. Portanto, saímos de Guarulhos na madrugada de quinta pra sexta em direção a Joanesburgo, na África do Sul. A viagem já começou estranha quando a aeromoça quase me bateu porque eu não entendi que ela estava pedindo pra eu guardar meu travesseiro de pescoço no bagageiro. Cara, você sabe que alguém tá viajando pela primeira vez quando essa pessoa tem um travesseiro de pescoço. Essa é uma grande pista de que aquela pessoa não costuma viajar. Não, cara, eu gosto de travesseiro de pescoço. Eu tenho daqueles infláveis. Não, nem vende mais. Travesseiro de pescoço é horrível, cara. Eu tenho um travesseiro. Quando você chegar lá, vai ter um travesseiro, cara. Mas aquele travesseiro que eles emprestam não serve pra você não ter torcicolo depois. Claro que serve, cara. E esses aviões, eles têm um negocinho, tem tipo uma aba, assim, no encosto de cabeça que vira e prende sua cabeça. Ah, é isso que resolve mesmo. Mas e se não tiver? Ah, cara, você acha que compensa o esforço de carregar um travesseiro de pescoço, no pescoço? Por isso que eu uso o inflável, eu uso ele dobradinho, eu carrego em qualquer lugar. Inflável, você dorme com uma boia no pescoço, ok. Exato. Tá bom. Você só tornou tudo mais maneiro. Bom, vamos continuar aqui. Depois disso, ainda tivemos 11 horas de voo e mais 7 horas esperando no aeroporto pelo próximo avião para Perth, Austrália, nossa próxima conexão. A viagem de Joanesburgo para Perth era de 10 horas e ainda tinha mais um avião de Perth para Sydney de 5 horas. Cara, imagina você nunca ter viajado de avião na vida e na sua primeira viagem já são 2 viagens intercontinentais. É, difícil. Chegando em Perth, entregaram para nós, ainda dentro do avião, um papel para preencher. Era janeiro de 2015 e o ebola ainda era um perigo na África. Nunca na vida tinha visto tantas perguntas sobre o meu estado de saúde em um papel tão pequeno. Como a gente não tinha caneta, aprendi a nunca entrar em um avião sem caneta, esperamos chegar no aeroporto para preencher. É, porque pedir para a aeromoça ele não ia poder mais, né? Porque ele queimou essa ponte logo no começo. Ela podia usar a caneta para fazer uma traqueostomia nele se ele pedisse a caneta emprestada. Ele ia poder se proteger com travesseiro de pescoço desse cara. Tá vendo as vantagens? Verdade. Como a gente era marinheiro de primeira viagem e entrar na África do Sul foi mais fácil que pedir a conta no restaurante, e foi mesmo, a gente não imaginou que teria pela frente uma fila de 30 pessoas para dividir 4 canetas e outra fila de mais 50 pessoas que já tinham preenchido o papel, onde a gente tinha que explicar o porquê a gente não tinha ebola. Detalhe, nosso voo para Sydney saía em 1h30. Por milagre, a gente conseguiu entrar no país e chegamos no portão de embarque da empresa no próximo voo uns 15 minutos antes dele decolar. Mas aí surgiu outro problema. A gente estava no terminal internacional e nosso voo era doméstico. E para chegar lá, a gente precisava pegar um ônibus que passava de 15 em 15 minutos. Cara, isso, isso é muito assustador, né? Quando você tá num país novo, né? E aí você tem que pegar um ônibus no aeroporto. E a crueldade aqui é que ele chegou 15 minutos antes de decolar e o ônibus passava de 15 em 15 minutos. A coincidência de tempo piora tudo. É. Continuando aqui o e-mail dele. Sim, perdemos o voo. Mas como mais outros 10 brasileiros estavam na mesma situação que a nossa, a empresa nos deu passagens para o próximo voo para Sydney. Isso era 1:30 da tarde e o próximo voo saía 15 para meia-noite. Nossa, caramba. Foram 11 horas de voo até a África e 7 horas no aeroporto, 18. Aí teve mais 10 horas até Perth, 28 horas. 28. Aí eles tiveram que ir no aeroporto de 1 à meia-noite, mais 12 horas, 40 horas. E depois mais 5 horas até Sydney. Nada mal. É, basicamente como uma viagem de Brasília a Porto Alegre de ônibus. É, tipo isso. Que a gente já fez várias vezes. Não, a gente parava em Florianópolis. Isso, mas era... Até Porto Alegre era como se a gente seguisse. É. Era aquela mesma sensação, sabe quando um jogador entra aos 30 minutos do segundo tempo e na prorrogação ele já tá super cansado? Uhum. Era a mesma coisa de viajar num ônibus que ia pra Porto Alegre e descer em Floripa. Eu já tava cansado como se eu tivesse ido até Porto Alegre. É verdade. Eram 28 horas de viagem até Florianópolis, eu lembro. É, e sempre atrasava. É, sempre dava uma atrasada. E o ônibus era convencional, né? Não tinha ar-condicionado, nada disso. Ah, que isso, coisa de playboy. Como o nosso transfer, que ia levar a gente para a nossa acomodação, estava esperando a gente em Sydney no sábado à noite e a gente chegou no domingo de manhã, lógico que a gente perdeu os R$250 que cada um tinha pago pelo serviço e ainda pagou $60 cada um por um novo transfer quando chegamos lá. Chegando na acomodação, a porta do nosso quarto deveria estar aberta com a chave dentro e é lógico que isso não aconteceu. A porta estava trancada. Subi no segundo andar para falar com o manager da acomodação, mas ela não estava em casa e tinha um papel colado na porta do quarto dela, falando que aos domingos ela só volta para casa depois das 10 da noite, e isso não era nem 9 da manhã. Caramba. Esqueci de outro detalhe. Nós dois estávamos com duas malas de 32 quilos cada um. Isso mesmo, marinheiros de primeira viagem. E nessa hora, eu já tinha subido um par de escada com as quatro malas, uma de cada vez. Lógico. De tanto bater na porta do nosso quarto tentando abrir, uma pessoa saiu de lá de dentro, um francês. Arranhei meu inglês com ele, falando que esse era o nosso quarto. Mostrei o papel que eu tinha levado e tudo, e ele concordou em sair do quarto numa boa. Falou que não tinha lugar para passar a noite, e um amigo tinha levado ele para passar a noite ali. Que tranquilão esse francês. O francês ainda limpou o quarto antes de sair, mas não conseguiu disfarçar o cheiro de maconha que ficou no ar por uns 3 dias. Tá explicado porque que ele estava tão tranquilo. Pelo menos, a gente já estava no nosso quarto e pronto para finalmente descansar da viagem. A segunda-feira foi feriado, o feriado mais importante do país, e a gente só saiu do quarto para procurar uma lojinha para comprar comida. Além de ter chovido o dia todo, a gente não fazia ideia de como pegar ônibus. Terça era o nosso primeiro dia de aula, e a gente não sabia andar de ônibus, e a gente resolveu percorrer os 5 quilômetros que nos separavam da escola a pé. Isso mesmo, a pé. Ah, é igual você na França. Exatamente. Faz tudo, tudo a pé. Até aqui, eles só se envolveram em todas as roubadas que você se envolve quando você tá fazendo esse tipo de viagem a primeira vez. É verdade. Foi terrível, foi triste, uma viagem muito longa, beleza. Mas é o natural, é assim que você aprende. Agora, isso, daqui pra frente, eles escolheram isso. Tudo que vai acontecer com eles agora, foram eles que escolheram. Porque por que diabos você vai andar 5 km a pé? O que você esperava que ia acontecer? Que eles fossem ficar muito cansados. É, no mínimo. Então vamos lá. Nossa acomodação era na esquina de uma avenida que corta a cidade inteira, chamada Parramatta Road. Essa avenida terminava na rua principal do centro, chamada George Street, a rua onde ficava a nossa escola. Portanto, era só a gente seguir essa avenida que a gente chegava na escola. Mas aí eu te pergunto, foi isso que a gente fez? Lógico que não. Lógico que não. Como estava chovendo, a gente passou no mercadinho para comprar 2 guarda-chuvas. E ao invés de voltar e seguir a avenida, eu deduzi, através do GPS do meu celular, que se a gente cortasse por dentro dos bairros, a gente ia andar menos. Boa decisão. É, boa decisão. Sim. A gente se perdeu várias vezes. Descemos e subimos ruas gigantes embaixo de chuva e chegamos na escola depois de 2 horas. Só na escola, conversando com outros brasileiros, a gente descobriu como andar de ônibus e trem e também sobre um aplicativo com todos os horários e caminhos de transportes públicos da cidade inteira. Outra coisa, também voltamos a pé para a acomodação nesse dia e no caminho comi minha primeira Pizza Hut. Esse detalhe foi bem Chico Bento Moço. Muito, né? Bom, Guga, teve outras atrapalhadas nos 6 meses que passei lá. Como quando a gente andou 40 minutos no meio do mato para ver cangurus ao lado de uma antiga clínica de reabilitação. Ou quando entrei para o Guinness Book pelo menor tempo trabalhando em um lugar até ser demitido. menos 2 minutos. Isso mesmo. O tempo foi negativo. Pô, queria ouvir essa história. Como que você é demitido em menos 2 minutos? Ele chegou no lugar e 2 minutos antes dele entrar, ele já tinha sido demitido. É, ou então ele teve que pagar o equivalente a 2 minutos de trabalho quando ele chegou. Exatamente. Mas acho que resumi bem minha viagem e meus primeiros dias na terra dos cangurus. Se você chegou até aqui depois desse textão, obrigado por ler minha história. Estou esperando o link para ouvir o episódio secreto. Abraço. Eu trabalhei numa agência uma vez que a gente tinha uma piada de que a posição de recepcionista da agência era um buraco negro. Tipo, tinha alguma coisa muito errada nela. Porque várias vezes a agência contratava alguém, a pessoa chegava lá, trabalhava por meio dia e ia embora. O que começou a acontecer, a pessoa trabalhava um dia. Ela chegava pra trabalhar na segunda-feira, era apresentada pra todo mundo, ó, tá aqui a nova recepcionista, tá bom, não sei o que e tal. No dia seguinte ela não tava lá. Eu, ué, cadê a fulana e tal? Aconteceu. Ah, não, ela não se saiu muito bem, não gostou muito e tal, e não quis voltar. Tudo bem? Aí aconteceu de novo. Aí quando chegou na terceira, ela ficou meio dia. Ela saiu pra almoçar e não voltou. E aí virou uma piada de que, tipo, ninguém conseguia se manter nessa posição. Agora, história de roubada em viagem é um clássico, né? Sempre acontece. Porque, assim, você tá viajando pelas primeiras vezes, você se confunde muito. Eu mesmo contei no último episódio como foi quando eu viajei pra França e eu já tava indo pela França pela terceira ou quarta vez. A primeira vez que eu fui pra França, eu peguei o trem do aeroporto pra ir pra estação onde eu tava e eu coloquei o bilhetinho na máquina e esqueci de tirar ele do outro lado. Quer dizer, esqueci não, eu não sabia que tinha que tirar do outro lado. Uhum. E aí, quando eu cheguei na estação de trem, é uma estação gigante, que tem, sei lá, 7 andares, que chama Châtelet, em Paris, e eu não tinha o bilhete para colocar na máquina e poder sair do outro lado. Uhum. E aí, eu comecei a procurar um guichê para comprar outro bilhete. Eu não me importava de comprar outro, desde que eu conseguisse sair de lá. Só que não tinha bilheteria do lado de dentro da estação do metrô, só do lado de fora. Putz, ia ter que sair e voltar. Não tinha como sair. Eu tava preso. Pra sair, eu precisava do bilhete. Ah, você tem que pôr o bilhete pra sair. Caramba, e aí? Ah, não, mas deve ter um jeito de resolver isso. Pois é, eu comecei a andar pra todos os lados pra ver se eu achava alguém e nada aparecia. E aí teve uma hora que eu encontrei um interfone. Ah. Aí eu pensei, cara, eu vou tocar esse interfone e dizer que eu perdi o bilhete. Mas eu não sei falar francês, então vai ser bem difícil, né? E aí eu fiquei pensando tudo que eu sabia de francês. E aí nessa hora eu lembrei de uma música do Manu Chao, que fala assim, Je suis perdu, mi coração. Aí eu falei, bom, então perdido é perdi. Mas eu continuava sem saber como falar. Aí eu toquei o interfone, um cara atendeu o putaço, falando... Blá, blá, blá. Eu falei, é, porque na França, né? Ele atendeu normal. Atendeu normal. E aí eu falei assim, Je perdi mon billet. Mon billet é perdi. Mandou bem? Na dúvida, eu falei dos dois jeitos. Sim. E aí o cara falou... Blá, blá, e desligou o interfone. Uhum. E aí eu não sabia o que fazer, porque eu não sabia o que ele tinha falado. Aí eu fiquei lá parado, esperando alguma coisa acontecer. É, nesse momento ele desligou o telefone e falou pro cara que tava lá, ah, tem um maluco me ligando aqui cantando uma música do Manu Chao. Cantando Manu Chao, como sempre acontece. Aí daqui a pouco apareceu esse cara, assim, super mal-humorado, e ele falou assim, ah, começou a resmungar e me puxar pelo braço, e ele ia passar o bilhete na catraca pra eu poder sair. Só que eu ia pra outra estação, e essa estação, sei lá, chamava... Agora eu não lembro o nome. Ah, era Place d'Italie. Uhum. Chamava Place d'Italie. E aí ele foi passar e eu comecei a falar que não, que eu não queria sair. Aí eu tinha que falar que eu ia pra Place d'Italie, mas, de novo, eu não sabia falar francês. Aí eu falei assim, je vois la Place d'Italie. Aí o cara olhou assim pra mim com mó pena, sabe? Me arrastou pra outra catraca, passou. E aí eu fiquei pensando assim, cara, o que que eu falei pra esse cara me olhar desse jeito? E aí quando eu fui olhar no dicionário, eu descobri que je vois la Place d'Italie significa eu vejo a Place d'Italie. Ah, é verdade. Se a gente falar je vois la Place d'Italie. Ah, e aí? Tá anotado. Pra quem estiver ouvindo a gente e perder o bilhete, já sabe o que dizer. A França é complicadíssimo, cara, esse lance do... porque você tem o metrô e o trem, eles vão pra qualquer lugar. É incrível andar de metrô e trem por lá. Só que são duas coisas diferentes. Metrô é uma coisa, trem é outra, embora elas sejam muito parecidas. E elas se interligam. Os trens são letras e os metrôs são números. Talvez seja o contrário, mas não importa. Assim que eu cheguei lá a primeira vez, eu tava com meu pai e a gente queria ir na Torre Eiffel. A gente tinha que pegar um metrô, ir até uma estação, na estação François Mitterrand, e lá a gente tinha que pegar o trem que levava até a torre. E aí a gente ia pegar assim, tipo, era o metrô número 1, e a gente tinha que pegar o trem C, certo? Certo. Aí a gente chegou lá, e realmente, cara, essas coisas são metrô meio que igual em qualquer lugar do mundo, né? Aí a gente pegou, e aí eu fui, aí tinha assim, tinha uma letra enorme, C, plataforma C. Aí a gente foi pra plataforma C, chegou lá e ficou lá um tempão. E aí, assim, tipo, você conseguia, as plataformas são uma do lado da outra e você enxerga, assim, você consegue enxergar a plataforma de A a F e você enxergava todas elas, uma do lado da outra. Entendi, entendeu? Aí, a gente tava lá na plataforma C e ela tava vazia. Só tinha gente na plataforma A. Tava lotado, inclusive. Tinha um monte de gente. Em todas as outras vazias, inclusive a nossa. Tchau. Beleza, vai, vai ver porque ninguém tá indo na torre aí. Foi hoje, sei lá, não interessa. A gente ficou um tempão lá e não vinha o trem. Aí, de repente, a gente tá lá parado, aí a gente olha, lá na plataforma A, vem o trem C. Vem o trem e tem a letra C na cara dele. Aí eu, tipo, mas a gente tá no C, o C tinha que ser aqui, por que o C tá passando lá? Aí eu tava com meu pai e falei, ó, vamos sair e vamos pra lá, que é lá que ele passa, vamos pra lá. Aí a gente foi até lá, ficou lá na plataforma A esperando vir o trem. Aí de repente passa o trem C na plataforma B. Aí a gente, não, tá de sacanagem. Aí eu desci e fui tentar falar com a mulher da bilheteria. E foi igual, foi meio... Só que ela tava sendo muito paciente e eu tentando falar em francês com ela e não tava indo bem. E aí ela ficou um tempão tentando me explicar. E nisso meu pai ficou puto. Meu pai ficou, vamos pegar o táxi! Vamos sair dessa merda e pegar o táxi! Aí eu, como pegar o táxi? Ficou, juntos, a gente tem que aprender a andar nessa merda, a gente vai passar um tempão aqui, tem que aprender. E não, vamos pegar o táxi. Aí ele saiu andando e aí eu fui atrás dele. Aí a gente foi pra rua. Aí a gente ficou lá um tempão tentando pegar um táxi, mas tipo, a gente também não sabia pegar táxi. E não passava um carro que a gente podia mandar abrir, sabe, levantar o braço pra ele. Sei. E aí eu falei, tá, vamos voltar lá e vamos tentar fazer funcionar. Eu voltei, fui lá na bilheteria, falei com a mesma mulher, eu fiquei um tempão falando. E depois de sei lá como, por osmose, eu entendi que é igual um avião, é igual um aeroporto, entendeu? Você tem a plataforma de A a F e você tem o trem que vai de A a Z, mas ele não necessariamente passa na plataforma. Tem um monitorzinho. Entendi. E lá explica onde que o trem C vai passar, qual é a próxima plataforma que ele vai passar, igual um aeroporto, entendeu? Você vai pegar, entendi, um voo, sei lá, 1592, no portão 3. E amanhã, o mesmo voo tá no portão 6. Não importa, eles decidem na hora, entendeu? Só que o maldito destino fez com que o número, as plataformas, o símbolo que identifica letras, as plataformas. Sim. É, cara, põe cor na plataforma, amarelo, azul, põe nome, François Mitterrand, Toniette Mitterrand. Não, eles colocam as letras e os trens são letras. Mas depois a gente aprendeu e aí foi super tranquilo, porque é muito bom andar de trem e metrô na França. Legal. Nosso ouvinte Alexandre, de Goiânia, mandou essa história. Há 3 meses atrás, eu vivi essa experiência maravilhosa. Minha esposa Liliane, em um final de tarde, me disse: amor, preciso que vá ao mercado para comprar o filtro da torneira da cozinha. O supermercado Extra fica a uns 2 quilômetros da minha casa. E assim eu fui de bicicleta. Ok, melhor do que os caras foram a pé. É. Ao chegar no mercado, notei que não haviam mais filtros de torneira na prateleira. Assim, notei que ao meu lado estava uma senhora de uns 85 anos que notou que eu procurava algo. Como logo atrás da prateleira de filtros estava de malas, creio que ela ouviu eu murmurando algo assim: no Walmart deve ter o filtro. E ela prontamente disse: tem um logo aqui perto. É só o senhor seguir reto na avenida e daqui a uns 8 ou 9 quarteirões você chega na loja. Como eu moro em Goiânia há apenas 1 ano e meio, não conheço todos os bairros e onde se localizam as lojas e tudo mais. Mas se ela disse, vou confirmar. Ela me passou direitinho o caminho e lá vou eu com a minha bike, no escuro e na chuva, atrás desse Walmart que eu nunca tinha ouvido falar que existia. Pelo menos nesse caminho que a senhorinha havia me passado. Chegando no endereço, veio a minha frustração. E em vez do Walmart, a loja que encontro se chama Valmalas. Isso mesmo, ao ouvir eu murmurando que o filtro deveria ter no Walmart, e por estar ao lado das malas que são vendidas no mercado, ela se enganou e me enganou de tabela. Bem, voltei pra casa sem o filtro, mas com uma boa história pra contar. Guga, se possível, eu encaminho o episódio proibidão. Eu vou mandar, ele merece, eu vou mandar pra ele. Cara, que história tosca. Essa história é muito boa. Eu acho que o fato dele chamar o Walmart de Walmart trouxe uma punição pra ele, sei lá, kármica. Essa história é tipo aquela sua história de que você tava comendo amendoim, que a gente contou no primeiro episódio. Que ele vai descobrir qual é. Tá. Agora, olha só, eu quero fazer uma coisa especial aqui. Essa não é uma história que foi mandada pelo leitor, mas quando eu tava lendo as histórias que a gente recebeu, eu lembrei dessa história, que é muito boa, e eu vou convidar aqui o cara que faz parte dela pra participar do programa, que é o Paulo Torres. O Paulo Torres tinha um cérebro chamado Meu... Tinha um cérebro chamado... O Paulo Torres tinha um blog chamado Meu Cérebro Dói, do qual nós éramos leitores, né? Nos áureos tempos, saudosos tempos de 2004, tempos inocentes. E aí aconteceu essa história aqui com ele, e que a gente publicou no nosso blog, eu e o Rafael, Rafael, tínhamos um blog, que é o Sboobs. O Sboobs era o nosso blog. Eu fiquei sabendo dessa história que aconteceu com o Paulo Torres, do Meu Cérebro Dói, e contei essa história no meu blog. E eu vou ler aqui o post que a gente colocou no blog naquela época. E eu vou chamar o próprio Paulo Torres aqui pra comentar, ok? Ok. Fala, cara, aqui é o Guga. Fala. E o Rafael tá aqui também. E aí, Paulo, beleza? Beleza. Eu tava comentando aqui com o Rafael como é legal que a gente se conhece há 12 anos, certo? Por blogs mútuos, e essa é a primeira vez que a gente tá se falando. É verdade. Internet 2004 é um negócio sensacional. Sensacional, cara. Eram tempos muito inocentes, né? É tipo o rock dos anos 50. Sim, sim. Bom, olha só. Eu vou ler aqui o post que eu publiquei no Sboobs. Eu já expliquei aqui na gravação como que... Certo. O que aconteceu naquela época. Já dei uma introdução. O nome do post era Plágio Podia Ser Pior. E eu coloquei uma imagem do filme Mulher Solteira Procura. Bom, eu vou ler o post aqui e a gente vai comentando aos poucos, tá? Enquanto eu li o Meu Cérebro Dói, blog cujo link está aqui do lado, e navegava pelos links dele, descobri uma coisa bizarra. Um sujeito que atende pelo nome de Advogado Tatuado copia vários posts do Meu Cérebro Dói e cola no seu próprio blog como se fossem dele. Isso mesmo. Ele relata acontecimentos da vida do Paulo, que é o cara do Meu Cérebro Dói, que está aqui com a gente agora gravando, como se tivessem ocorrido com ele mesmo. Ele se apoderou da vida do cara. Tipo, como eu falei agora no começo, Mulher Solteira Procura. O layout e o slogan do site dele são claramente inspirados no Coca da Boa Diário, que também é outro blog clássico de 2004. Parece que o Advogado Tatuado não frequentou as aulas de ética na faculdade de direito. Plágio na internet não é nenhuma novidade, mas o que me espanta é o cara fazer de conta que vive a vida de uma outra pessoa completamente anônima e comum. O Paulo Torres aqui, no caso. Porque a vida relatada no Meu Cérebro Dói é a mais comum possível. O cara trabalha, toma cerveja, assiste futebol. Nada que possa despertar inveja de ninguém. Fazendo uma intervenção aqui, eu não bebo. Ok, nem isso. Pois é, tomo refrigerante. Coca-Cola. Você não tem nem história de bebedeira pra contar. Guaraná Jesus. Então, pois isso é que era o engraçado. Tinha o blog Meu Cérebro Dói, onde o Paulo contava as histórias da vida dele. E eram histórias mega comuns. Ah, hoje eu fui pro trabalho, hoje eu fui assistir o jogo de futebol, foi maneiro. Hoje eu comi pão com manteiga na chapa. Verdade. Tinha uma coisa que você ia assistir os jogos dos times pequenos, não é? Eu lembro disso. Ah, sim. É. Então, sim, eu lembro também que o Paulo era um grande fã do Marcos, do Atlético Mineiro. Ainda sou. Essa é uma bela lembrança. E esse cara, o Advogado Tatuado, copiava, ele pegava esses posts, copiava e colava no blog dele, que se chamava Louco é Pouco, eu lembro aqui do nome do blog, e ele copiava lá, e ele ainda dava umas adaptadas. Ah, então assim, tipo, quando o Paulo ia no jogo do América, que é um time pequeno de Belo Horizonte... Ele ia no jogo do Botafogo ou do Comercial de Ribeirão? Isso, ele ia no jogo do Botafogo de Ribeirão, que era onde ele morava. Ele só trocava essas coisas. E é bizarro, cara, por que alguém se dá o trabalho de fazer isso? É doentio. Verdade. Não dava pra entender. Continuando meu post aqui da época. Isso podia ser uma piada arquitetada pelo próprio Paulo, que teria sido genial se fosse. Ou talvez pelos seus amigos do Coca da Boa. Mas o cara dá detalhes da sua vida em Ribeirão Preto, e o Paulo dá detalhes da sua vida em Belo Horizonte, e tem até fotos de lá. De qualquer forma, seria doentio também manter dois blogs falando a mesma coisa, vindos de cidades diferentes. Mas seria genial. Mas eu acho que a parada é mesmo real, pois além de tudo, o sujeito é ribeirão pretano. Eu preciso fazer um parênteses aqui. Nessa época, eu tinha acabado de me mudar de Ribeirão Preto pra São Paulo e eu odiei morar em Ribeirão Preto. Foi uma fase horrível da minha vida, era muito ruim. Depois eu voltei lá e a gente se redimiu, eu e Ribeirão Preto, nós nos entendemos. Mas na época eu tava muito de bode com a cidade, tá? Então tudo que eu vou falar aqui é nervosismo. Uns 10 anos depois dessa história, eu fui conhecer Ribeirão Preto. Você conheceu um advogado? Não, não. Fui numa festa de formatura lá. É uma cidade. É uma quente, cidade porque eu fui em janeiro. Bom, deixa eu falar o que eu achava da cidade. Um lugar onde todo mundo chama qualquer um de bem. Tipo, por exemplo, tudo bem, bem? É engraçado que eu já falei isso várias vezes, todo mundo fala que isso não acontece lá. Que isso nunca aconteceu, ninguém nunca viu ninguém falando isso. Mas quando eu morava lá, era só assim que as pessoas me chamavam. Em qualquer lugar. Chove cana-de-açúcar queimada diariamente. E é sério, isso não é uma metáfora. E é verdade mesmo, porque tem umas queimadas lá das plantações de cana e a palha, ela voa com o vento e depois cai na cidade. Todos dirigem como se fosse o primeiro dia da autoescola. Isso é só uma ranzinzice. E durante a noite, a temperatura chega facilmente aos 30 graus. Imagina meio-dia. Vivendo nesse ambiente inóspito, é natural que as pessoas não sejam muito boas da cabeça. Lembram da clássica suruba de Ribeirão que se espalhou pela internet? Vocês internet lembram? 2004. Vocês lembram da suruba de Ribeirão? Relendo aqui, eu lembrei. É, eu tenho as fotos até hoje. Se você quiser, eu mando pra você depois. Se eu fizer uma busca aqui no meu HD, eu devo ter. Eu tenho as fotos. Você sabe o que é isso, Rafael? Suruba de Ribeirão? Eu lembro que a gente, de vez em quando, escrevia suruba de Ribeirão no nosso blog só pra atrair mais pessoas que usavam isso em mecanismos de busca. É verdade. É verdade. Eram as duas maiores buscas da internet na época eram suruba de Ribeirão e fotos da Sandy pelada. Fotos da Sandy pelada. Terminando então aqui o post que escrevi, quando eu coloquei o link do Meu Cérebro Dói aqui, escrevi ao Paulo dizendo que alguns momentos da vida dele pareciam Sessão da Tarde. E agora tá parecendo a Mulher Solteira Procura. E se eu fosse ele, eu teria medo. Eu teria medo mesmo, cara. Na época eu achei tão assustador. Supercine é foda. É, eu achei tão assustador que hoje olhando é muito engraçado. Mas na época eu achei só doente. Eu achei doentio. Eu peguei meio raiva do cara, eu não lembro muito bem porquê. Na época eu achei só sem sentido. Hoje eu acho um pouco assustador. Não fazia o menor sentido pra mim. Eu só achei estranho, escrevi alguns posts assim, não linkei o cara, mas escrevi alguns posts. Cara, não copia Vinícius de Moraes, se você quiser pegar mulher, não copia meu blog, não. E ele ignorou por completo. Ignorou por completo. Pois é. Talvez ele tenha até copiado esse post, o que seria sem querer muito bom. seria mesmo. É, ia ser muito legal se ele começasse a escrever no blog dele que tinha uma pessoa copiando ele. Sim, eu imaginei que isso pudesse acontecer. Não aconteceu, ao que eu me lembro. Então, mas na época que eu escrevi isso, eu linkei ele e eu tinha alguns leitores que eram muito engajados no meu blog. Tinha, sei lá, meia dúzia de leitores, mas eles eram muito engajados. Eles foram tirar satisfação com o cara. Tem até uma outra história, Paulo, não sei se você lembra disso, ou se você acompanhava meu blog nessa época, que a gente arranjou uma briga com o cara do Trem da Alegria. O Lu do Trem. O Lu do Trem. Foi quando eu conheci o seu blog. Pois é, a gente arranjou uma briga com ele, coitado, e eu era fã do cara, e virou. Aí o cara me escreveu com raiva, sabe? Foi terrível. O cara se levava muito a sério. É, verdade. É, foi isso. Ele se levava muito a sério e ele ficou bravo. Eu fiz um post zoando ele, ele ficou muito bravo, cara. Foi bem ruim. O cara era legal, coitado. Mas o site dele não era. O blog dele era uma coleção de GIF animado, piscando, caindo da tela. É. Umas guitarrinhas que passavam em diagonal. É, mas, era, cara... Era um site de 95, funcionando em 2004. Voltando aqui na história da jogada tatuada. Aí os meus leitores foram lá, e aí o cara pegou e me escreveu. Ele foi no meu blog, leu o que eu escrevi, e ele me escreveu muito numa boa. Ele não tava, tipo, querendo arranjar briga, ou sacaneando, ele não era um maluco, nem nada. Ele era meio douchebag. Sabe o cara, o nadador aí, que mijou no posto de gasolina? Ah, eu lost, sim. Ele era um pouco desse tipo de cara, mas nem tanto, vai. Ele era meio muito sem noção só. E aí ele me escreveu contando a história, que era a seguinte. Ele tava na faculdade de Direito, lá em Ribeirão. Ele gostava de uma menina. E advogado tatuado. O advogado tatuado. E essa menina era fã de blogs, que era um negócio muito underground na época, ser fã de blogs. Quase como ser fã de podcasts hoje. Quase como ser fã de youtuber. Não, não. O youtuber é muito mainstream, cara. Era meio underground YouTuber, na época. É. Era como ser fã de fanzines, né? Aí, ele gostava dessa menina e essa menina gostava de blogs. E aí ele quis dar uma de blogueiro, atacar de blogueiro, entendeu? Ele quis mostrar que ele tinha um blog, que ele vivia a vida de blogger, sei lá. E aí ele falou, como ele queria mostrar que ele já fazia isso fazia um tempo, que ele não começou depois de conhecer ela, ele foi lá, fuçou no código lá do blogger e descobriu como fazer retroativo, né? Como colocar as datas dos posts retroativos. Só que ele tinha que criar ali uns posts que tinham rolado. Com datas antigas. Com datas antigas e com coisas triviais da vida, porque era isso que ele ia fazer. E aí ele achou o meu cérebro dói e falou assim, ah, esse cara aqui é parecido, ele vive uma vida parecida com a minha. Então eu vou copiar as coisas dele e colar aqui, e é isso. Só que depois ele continuou fazendo isso, porque ele achou que isso era realmente muito fácil. Então o blog era só pra menina ver. Sim, e não só. E aí ele começou a pegar outros blogs também, inclusive o Cocada Boa. Sério? Ele chegou a pegar o Cocada Boa? Sim, chegou a pegar. Eu acho que o Mr. Manson na época já tava se vendendo e se importando um pouco com o Cocada Boa. Ah, entendi. Mas pegou outros blogs que o meu blog linkava. Posts de dia a dia também, nada. Sei. Nenhum tratado filosófico. Pois é, mas eu lembro que eu peguei uma raiva do cara e aí eu coloquei um outro post no meu blog explicando o fim do caso, explicando tudo isso aí que o cara me escreveu e contou essa história. Sim. E eu achei muito decepcionante, cara, porque no fim a história não era legal. Era meio patético, assim, era meio deprê. E a gente achou o fotolog dele e a gente até pensou em colocar umas fotos lá, mas a gente não foi. E aí eu fui ver hoje, quando eu fui copiar o post pra poder ler aqui e a gente comentar essa história, o fotolog dele ainda tá no ar. Isso é fantástico. Não é fantástico? Você quer ver? Vou mandar o link aí pra você, abre aí. Me manda o link, porque esse eu não lembro de ter visto. Mas o que aconteceu foi que no fim a história foi tão patética que eu falei assim, ah, cara, isso não pode acabar assim. E aí eu criei o meu próprio fim pra história. E aí eu publiquei no blog E no blog, eu coloquei a história verdadeira e falei assim, essa história é tão patética que eu vou criar o meu próprio fim pra história. E na sequência, eu coloquei, logo depois, eu coloquei o fim fictício. Ninguém leu o fim verdadeiro. Então, pra todos os leitores daquela época, esse foi o fim que valeu e é isso que eu quero que aconteça pros nossos ouvintes agora também. O que é justo. Eu vou ler aqui agora, ok? Como eu antecipei dias atrás, recebi um e-mail explicando a mania bizarra de copiar blogs do advogado tatuado. Seus tios, que são responsáveis por ele, me explicaram que o advogado tatuado sofre de uma doença chamada desvio de comportamento repetitivo obsessivo. Ele leu O Meu Cérebro Dói e no dia seguinte procura fazer exatamente as mesmas coisas que ele leu. Então não é exatamente um plágio, ele realmente escreve sobre sua vida, essa sim baseada na vida do Paulo. Os tios do tatuado me explicaram ainda que ele viveu até os 23 anos preso dentro de casa por causa de sua mãe ultra-autoritária. E agora que ela morreu, ele não sabe como é viver uma vida normal. Por isso, decidiu imitar alguém até aprender. E teria sido genial isso também. Como ele tem sérios problemas mentais, daí a identificação com o meu cérebro dói, isso se tornou uma obsessão e agora ele não consegue parar. Mas ele está em tratamento e está melhorando. Eles me contam um de seus maiores avanços. Um dia, esse sujeitinho que escreve as coisas que ele copia, disse que viu um Fusca Rosa. Foi um Deus nos acuda para tentar arranjar um Fusca Rosa para ele. Depois de rodar a cidade inteira atrás do bendito carro, conseguimos convencê-lo de que ver um Fusca roxo era suficiente. No fim, foi bom, foi um avanço. Temos esperança que um dia ele pare com essa mania, explicaram os tios do rapaz. Eles contam ainda que tiraram o blog dele do ar para evitar problemas judiciais com o autor do blog original, mas me pediram que entre em contato com ele para sensibilizá-lo e convencê-lo a liberar o plágio do pobre menino. Eu me comprometi a fazer isso, já que a situação parece mesmo muito ruim. Só nos resta agora torcer pelo garoto. E aqui estou eu, 12 anos depois, fazendo isso. Paulo, deixa o cara copiar o blog. Não custa nada. Ele teria que fazer uma sessão espírita na internet pra copiar o blog, porque meu blog saiu do ar. Mas ele se perdeu completamente? Nunca mais a gente vai ver? Eu tenho backups. Ah, pô, cara, põe no ar pra gente de novo. Quando o Geocities caiu, eu comecei a pagar um domínio do próprio Yahoo. E de repente eu vi que tava um valor exorbitante a, tipo, resolvi procurar um outro lugar pra encostar meu blog e deixei passar a data e saiu do ar. Fica aqui o meu apelo de que você coloque o blog no ar novamente e que você volte a blogar, porque era um blog muito legal, cara. Eu preciso fazer isso. Ô Paulo, você tem um Tumblr, não tem? Que é o meu grande depósito de tosqueiras. Sim, tem um Tumblr. Eu sigo seu Tumblr ainda. Essas manias de 2004 não acabam, né? Então quando eu descobri que você tinha um Tumblr, foi isso que eu fiquei seguindo. E o Tumblr realmente eu uso pra isso, pra guardar todas as imagens engraçadas que eu vejo na internet. Legal, mas cara, fica aqui meu apelo pra que você volte a blogar, porque o meu cérebro dói era muito legal. A gente gostaria de lê-lo novamente. Ele voltará. Tá bom. Paulo, obrigado, cara. Obrigado pela sua participação. Foi muito maneiro ter você aqui. Valeu. Ah, depois você tem que voltar pra contar a sua história de Copa. A minha história de 40 minutos vai ser escrita pra gente gravar depois. Tá bom, tá combinado. É um compromisso, hein? Vou fazer um esqueminha lá com os pontos. É, tem boas histórias. Djalma e o Quarto Secreto. Oi, Guga, tudo bem? Tudo bem. Achei o programa muito legal e espero que venham outros por aí. Eu tenho uma história boa pra contar. Um dia eu estava procurando apartamento pra alugar. Vi mais ou menos onde eu queria morar, quanto podia pagar e coisas básicas que o apartamento devia ter. Devia ter 2 quartos ou mais, tinha que ter uma vista livre. Olhei vários apartamentos, era um saco, já estava cansado, mas sempre achava um defeitinho ou outro. Na verdade, era bem difícil ver o apartamento vazio, eu nunca achava que os móveis iam caber. Por isso, eu preferia ver os apartamentos ocupados. Um dia eu fui ver um e estava realmente animado. Era um apartamento ocupado e o cara que morava lá estava sendo super gente boa. Mas de vez em quando eu fazia uma pergunta e ele respondia uma coisa e a mulher dele respondia outra. Aí ficava uma tensão no ar. Tipo, esse piso é original? Aí um fala que sim e o outro fala que não ao mesmo tempo. O que é estranho mesmo. É um pouco estranho, é. Não, é óbvio que eles estão mentindo, mas beleza. Eles mostraram o quarto do casal e a gente foi voltando e tinha um quarto fechado. Eu perguntei se a gente podia ver o quarto. Eles ficaram olhando um pro outro um tempo. Aí o cara disse, está em reforma. E a mulher respondeu, minha mãe está dormindo aí. Ao mesmo tempo. E aí eu fiquei calado. Eles tentaram se justificar, dizendo que estava em reforma e que a mãe dela estava dormindo lá. É, o que é plausível. E eu falei que tudo bem, que eu podia voltar outro dia pra ver. Eles disseram que eu poderia voltar no mês seguinte. Aí eu fiquei pensando, o que pode ter errado num quarto que você leva um mês pra arrumar? E se você não quer mostrar sua casa toda, por que anunciar pra aluguel? Eu nunca entendi. Fiquei acompanhando o anúncio e ele saiu e nunca mais voltou. O que será que tinha lá? Cara, pra mim é uma história bem óbvia. A mãe dele, eles mataram a mãe dela e emparedaram ela lá. Não é? É plausível sua hipótese. Tá em reforma, minha mãe está dormindo aí, sacou? Entendi. E a gente vai levar um mês pra emparedar ela e você não vai perceber. Quando o cara chegar, tem uma parede que tem o dobro da espessura. Aí o cara, mas que estranho essa parede, esse quarto não devia ser maior. Não, é assim mesmo. É, a parede dá pra fora, mas não tem janela. É. Eu acho que essa é a única explicação, cara. É, eu diria pro Djalma pra ele não voltar lá. É, não, ele obviamente não voltou, até porque não rolou mais. Eles tiraram o apartamento. Deve ter acontecido, falando sério agora, deve ter acontecido alguma coisa muito estranha naquela noite, naquela madrugada. Porque eles estavam preparados pra receber o cara e aí, de repente, eles não estavam mais. O que isso me faz lembrar, eu tenho uma história que uma vez eu tava procurando apartamento também. Não é a mesma coisa, assim, mas, enfim, foi estranho também. Procurando apartamento, achei lá um condomínio, liguei, combinei com o corretor, fui no condomínio e tava esperando o corretor chegar. Enquanto eu esperava o corretor chegar, eu comecei a bater papo com o porteiro. Conversar, perguntar se o condomínio era legal, se o pessoal era gente boa. E aí ele falou assim, você tá vindo ver apartamento aqui? Falei, tô. Ele falou, então você tem que ver o da dona fulana, sei lá, dona Neuza. Vamos usar esse nome fictício. Você tem que ver o apartamento da dona Neuza. Ele é o mais bonito do bairro todo. Do bairro todo. Caramba. Aí eu falei, caramba, né? Como é possível ele saber disso, né? Mas se era tão bonito assim, valia a pena ver. Aí eu falei assim, olha, eu vou olhar esse apartamento aqui com o corretor e depois eu falo contigo. Aí eu vi o apartamento com o corretor, era um apartamento legal, mas tinha uns problemas à vista, né? Igual o cara lá do outro e-mail, Djalma, falou. A vista não era tão boa. E aí eu falei, poxa, de repente o apartamento da dona Neuza é parecido com esse, mas é melhor, né? Então vou dar uma olhada. Aí falei com o porteiro, olha, avisa aí a dona Neuza que a gente vai subir, eu tava com a minha esposa. Aí ele falou, ó, eu vou ligar pra ela. Aí ele ligou e falou assim, ela pediu pra vocês aguardarem 5 minutos. Falei, tudo bem, né? Era um sábado de manhã, a gente chegou de surpresa. Às vezes ela queria arrumar alguma coisa no apartamento, sei lá. E aí a gente ficou lá, sentadinho, esperando 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Aí o cara falou assim, olha, ela ligou aqui e falou que vocês podem subir. Aí eu subi. Quando eu cheguei lá, eu vi todos os apartamentos, eu não sabia em qual posição que ele ficava. E num dos apartamentos tinha uma porta aberta, mas não tinha uma pessoa na porta. Aí eu me aproximei devagar, olhando pra dentro do apartamento. E tinha uma pessoa lá dentro, sentada, assistindo TV na cozinha, e falou assim, entra, entra, pode entrar. Aí eu achei estranho, né, que não é uma maneira normal de você receber alguém que vai olhar apartamento, mas eu entrei. Aí chegando lá, essa senhora, ela tava sentada numa mesa, na cozinha, com o notebook aberto, tava um jogo de paciência no notebook, e mais à direita, assim, tava passando um programa desses de sábado de manhã, com uma imagem meio ruim. Sei. E aí ela falou assim, olha que interessante, essa mulher viu a irmã dela na ultrassonografia. E aí tinha uma imagem assim de uma ultrassonografia, que como sempre não dava pra ver nada. E embaixo tava escrito assim, mulher vê a irmã morta na ultrassonografia. Caralho. Aí eu falei, cara... Você entrou no episódio Além da Imaginação, você sabe disso, né? É, aí eu olhei assim, eu não sabia o que fazer. A gente começou a olhar pra TV e a gente ficou assistindo. Aí eu falei assim, essa... Sentou, tomou um café. Eu falei, essa parede de tijolos, ela é original? E aí ela falou assim, ah, aí que ela percebeu, entendeu? Aí você ela levantou amiga, e foi apresentar. Quando ela levantou, eu vi que ela tava de roupão, mas ela tava maquiada. Mas tipo maquiada de casamento, assim? Ou ela tava maquiada igual um palhaço? É, isso seria mais assustador. Ou então igual ela isso? Ela tava maquiada igual algumas senhorinhas se maquiam pra ir ao supermercado. Sei. Sabe, tava com uma maquiagem assim, mas ela de roupão. Ela era uma senhora. Ela era uma senhora de 80 anos, é isso? Ela era uma senhora de uns 50 e poucos anos. Tá, uma jovem senhora. Uma jovem senhora. E ela tava de roupão e maquiagem, ela num sábado de manhã. Não tava de bobs, o cabelo tava penteado. Aham, tá. Aí a gente falou, ah, então, a gente queria ver o apartamento. Ela falou, ah, vamos ver aqui, olha essa sala. E a gente entrou na sala. Era uma sala, lembrava muito a sala da minha avó paterna, assim, com um monte de objeto nas mesas, assim, umas cortinas com muito pano. Mas tudo bem, né? A decoração dela. Casa de vovó, ok. É, e aí e a outra, gente... você tá no episódio Além da Imaginação, então é isso que você espera também. Aí, cara, a minha esposa foi abrir a janela pra olhar a vista, porque, como eu falei, isso era uma coisa que interessava pra gente. Aí no que ela foi abrir, ela deu um grito assim, falou, não abre a janela. Aí eu, caraca, como assim? Ela falou, não, é que tem um jeito, eu gosto de abrir essa janela aqui. Aí ela foi e abriu outra janela. Aí, tudo bem, né? Aí a gente ficou meio estranho, ela falou, vamos continuar vendo o apartamento. Aí ela falou, olha, aqui tem um quarto que tá desocupado. Aí quando ela abriu o quarto, tinha tipo dezenas de bolsas empilhadas em cima de uma cama. Uhum. Muitas bolsas, novas. Ok. Aí eu não falei nada, né? E aí ela falou assim, ah, é muita bolsa, né? Aí eu falei, é, muita bolsa. E ela falou, é porque eu vendo bolsas. Vocês estão interessados em ver alguma bolsa? Você pode vir aqui pra comprar apartamento ou bolsa? Ou bolsa. Aí minha esposa falou assim, ah, sabe o que que é? É que hoje a gente tá olhando apartamento. Bolsa é amanhã. Que eu achei uma ótima resposta, né? Aí amanhã a gente ia olhar uma bolsa no mesmo condomínio e o porteiro falava, olha, as bolsas mais lindas são as da dona Neuza. Enfim. Mas e aí, ela desencanou, ela ficou tentando mostrar as bolsas. Mas essas bolsas, elas se vendem sozinhas. É, ela desencanou. Ela só deu aquela tentada. Aí saiu e foi pro quarto que era a suíte principal. A gente já tinha visto no outro apartamento que essa era a suíte principal, era um quarto grande. Aí quando a gente entrou, eu entrei no banheiro da suíte. É estranho isso, né? De olhar apartamento das pessoas, porque você vai entrando no banheiro, vai entrando no quarto, mas uhum. É o que você tem que fazer. Uhum. Aí eu entrei no banheiro e eu vi que o banheiro tinha uma outra entrada, o mesmo banheiro. Uhum. Mas eu não consegui olhar porque era depois da banheira. Tinha uma banheira de hidromassagem redonda uhum. E uma luz que vinha de fora e iluminava essa banheira. Uhum. Aí eu pensei, bom, tem que observar isso quando estiver no quarto, né? Uhum. Aí a gente voltou pro quarto e aí ela falou assim, e eu vou mostrar a coisa que mais faz sucesso nesse apartamento. Ela mostrou assim com as mãos, ela mostrou a banheira. Uhum. Então a banheira, a outra entrada da banheira não tinha porta, tinha iluminação natural. Só que ela fez essa banheira puxando um pouco o banheiro pra varanda. Ah. Então ela tinha uma visão externa. Tipo, dava pra ver essa banheira do outro prédio. Sim. Eu falei, ah, o que faz mais sucesso é essa banheira? Ela falou assim, não, são essas luzes. E aí ela bateu assim no interruptor, bem dramática. E aí começou a piscar um monte de luz maluca. Aí ela falou assim, são luzes psicotélicas. Excelente. O fato dela ter falado psicotélica em vez de psicodélica tornou tudo mais estranho, né? E aí a gente ficou assim, caraca, essa senhora, né? Enfim, talvez ela goste de aparecer, porque a banheira dá pra ver do outro prédio e tem luzes, enfim, cada um faz o que quer, né? Uhum. Aí a gente saiu do quarto e voltou pra sala. Aí ela mostrou a iluminação da sala, que não era grandes coisas, mas ela falou que a filha dela que tinha feito aquela iluminação e que era uma iluminação, não sei o que era, na verdade era ruim a iluminação. Uhum. E aí eu comecei a perceber que nessa sala, que tinha muitas coisas, lembra que eu falei que tinha muita coisa assim? Só uhum. Tinha dois tipos de coisa, ou porta-retrato dela mais jovem, ou coisa de santo. Uhum. Era... as únicas coisas que tinha, coisas religiosas, católicas, assim, cruzes, imagens de santo e fotos dela mais jovem. Ok. Eu olhei pra mesa, tinha uma mesa bem legal, assim, uma mesa enorme no meio da sala. E na ponta dessa mesa tinha um quadro e tinha ela pintada no quadro. É um quadro, só que... um quadro dela. Então é tipo, era um quadro qualquer e ela falou, ah, se pintou no quadro. Não, alguém pintou um quadro dela. Ah, entendi. Da imagem dela. Ok. E aí, eu meio que olhando assim... achei que no quadro ela tava nua. E aí eu resolvi não olhar. Sim, eu comecei a desviar o olhar. E aí ela falou assim, esse quadro... não quero ver, não quero ver. Ela percebeu. Ela falou, esse quadro ele tem uma técnica de pintura que parece que você tá... de qualquer lugar, parece que eu tô olhando pra você. Aí ela falou, olha pro quadro. É aí tipo a Mona Lisa, né? É tipo a Mona Lisa. Uhum. Aí a gente olhou. E aí deu pra ver que era... essa técnica assim, de pintura se chama olhos abertos. Você pinta o olho aberto e aí parece isso. Parece que ele tá olhando. Se ela tiver o olho fechado, parece que ela nunca tá olhando pra você. Exato. Eu vi o quadro melhor, né? Já que ela me obrigou a olhar. Era uma pintura do busto dela, né? Nu, só que com umas plantas cobrindo. Sexy. E ela jovem, assim, com cabelo longo. Uhum. E aí ela falou assim, quer ver que parece que eu tô sempre olhando pra você? Aí ela falou, anda em volta da mesa pra você ver. Aí eu comecei a andar em volta mesmo, mas eu não queria olhar pro quadro. Aí ela gritou, olha pro quadro! Olha pro quadro! Ai, que merda! Aí eu olhei, né? E falei, poxa, muito legal essa técnica. Ela falou, é, mas esse quadro não fica com o apartamento. Aí eu falei, ah, puxa vida, né? Falou, aí, então eu não quero, então adeus. Então eu não quero, eu desisto da compra. Aí eu falei, tá bom, então, obrigado aí pelo seu tempo. E aí fui saindo, sabe? Aí ela falou, mas você gostou do apartamento? Eu falei, gostei. É, qualquer coisa eu te ligo. Ela falou, mas você não vai pegar meu telefone? Nossa. E você não vem amanhã pra ver as bolsas? Eu já tava lá fora. Aí eu voltei e falei, é mesmo, fala seu telefone aí. Anotei no celular, eu de fato anotei. E fui embora. E aí a gente só esperou sair do condomínio. A hora que a gente esperou, a gente nem se olhava mais. A gente desceu no elevador sem olhar pra cara do outro. A gente foi caminhando até fora do condomínio sem olhar um pra cara do outro. Porque a hora que nossos olhos se encontraram, a gente caiu na gargalhada. E a gente riu uns 5 minutos. E aí até hoje, de vez em quando, a gente passa lá na frente e lembra da dona Neuza. Dá pra ver a banheira dela da rua? Não, da rua não, porque é virado pro outro lado. E era no último andar. Bom, melhor do que ter um cadáver emparedado num dos quartos. É bem melhor. O nome dessa história é Arnaldo e a Friendzone, ok? Ok. A gente já imagina onde vai dar. Oi, Guga. Oi, Rafael. Estou escrevendo pela primeira vez para um podcast. Oh, peraí. Tem que ser uma coisa importante. Esse foi o primeiro cara que falou comigo. Todos os outros só te cumprimentaram. Ah, é verdade. É porque chama GugaCast, não Guga e Rafael. É, tudo bem. Quando você fizer o seu próprio podcast, eu vou lá comentar. Tá bom. Mas é realmente importante. Eu vou passar a dar preferência para as pessoas que cumprimentam você também. Ah, obrigado. Oi, Guga. Oi, Rafael. Estou escrevendo pela primeira vez para um podcast. Espero que meu e-mail seja lido, porque tenho uma dúvida muito importante. Estudo direito numa faculdade no interior de São Paulo, no segundo semestre. Eu tinha, ou tenho, não sei, uma amiga e era muito legal. A gente fazia os trabalhos juntos, voltávamos juntos para casa, a gente conversava bastante. A gente dizia que éramos super amigos, mas que não devíamos ficar para não estragar a amizade. Eu achava isso mesmo. É a friendzone voluntária. Eu realmente não quero. Mas aí a gente começou a sair juntos pros lugares e eu vi ela ficando com outros caras e me sentia mal. Ah, voltou ao normal. Ficava sem fome, parava de conversar, de rir e queria ir embora. Aí achei que estava mesmo afim dela. Ficava sem fome foi bem triste, assim. Eu senti um pouco agora. Foi muito difícil me abrir com ela. Mas um dia eu falei. E ela me botou na friendzone. Não, botou não. Você já estava lá um tempão. Ela jogou essa realidade na sua cara. Disse que eu sabia que não devíamos estragar nossa amizade. E que se fôssemos namorar, só se fosse no futuro. Que aí a gente namorava pra casar mesmo. Caramba, cara. Que clichê. Que papinho. É, né? Não queria namorar ela no futuro, mas saber que alguém achava que eu era bom o suficiente pra casar, até que era legal. Continuamos fazendo coisas juntos, mas parei de sair com ela pra não ver ela com outros caras. Um dia ela me contou que estava namorando. Perguntei quem era, e ela me contou que era um menino da sala dela. Fiquei arrasada de novo. Por que ela podia namorar aquele cara e eu não? Dessa vez, falei que não queria mais ser amigo dela, porque me sentia muito mal. Parece meio do Nerdcast dos namorados. É verdade. Dá pra imaginar o Marcelinho lendo. Dessa vez, falei que não queria mais ser amigo dela, porque me sentia muito mal. Passou um tempo e o namorado dela veio falar comigo. Ele falou que eles estavam querendo experimentar. Ah, não. Ele falou que eles estavam querendo experimentar umas coisas diferentes. Ele queria fazer um homenagem com ela. Cara, esse meio do Nerdcast, cara. Ele escreveu pra pessoa errada. Primeira coisa, como é que é o nome do nosso amigo? Arnaldo. Manda esse meio pro Nerdcast que vai ser muito mais legal, cara. Eles sabem o que fazer. Eles é que vão saber te responder. Ele queria fazer um homenagem com ela com duas garotas. E ela disse que. Aliás, eu acho que já teve esse. Eu não consigo continuar. Eu acho que já teve esse meio no Nerdcast. E ela disse que topava, mas que primeiro eles tinham que fazer com dois meninos. E isso. Que ela só confiava numa pessoa, que era eu. Eu juro que fiquei meio tonto. Eu tô lendo e pensando no Marcelinho na minha cabeça. Eu também. Na hora eu falei que topava. Não queria parecer um noob, mas depois fiquei sem saber o que fazer. Porque eu fico muito mal de ver ela com outro cara e vou ver ela transando com outro cara. Mas vou poder transar com ela também, que é o meu sonho. Cara, é muito bom. Eu não consigo falar e não pensar no Marcelinho. Parece que foi feito pra ele. Só que o pior de tudo é que eu sou virgem. Então, cara, isso é muito. Foi o Marcelinho que mandou isso, não é possível. Nem é verdade essa história. Então eu nem sei Marcelinho como vai tá ser. Marcelinho tá zoando, gente. O que eu faço agora? Manda um WhatsApp desmarcando. Me ajudem. Eu sei que vocês já são velhos, então vão poder me ajudar como se fossem meus pais. Só que eu, pra eles, eu nunca poderia contar. PS, meu nome não é Arnaldo mesmo. Podem falar Arnaldo no ar. Engraçado que o e-mail dele era Arnaldo alguma coisa. Ele criou o e-mail pra mandar isso. Olá, personas, Corrêne aqui. E o Guga pediu pra eu dar um conselho pro Arnaldo também, porque ao contrário dos irmãos Mafra, eu não tenho idade pra ser pai dele, mas sim irmão. E então, Arnaldo, eu te ofereço duas escolhas. Se o seu sentimento por essa guria é o que mais importa pra você, cancela. Você vai ficar noiado de vê-la se relacionando intimamente com outro cara na sua frente, e a noite tem tudo pra ser péssima. Mas... Se for o seu tesão por ela o que mais significa pra ti nesse momento, tem pacote de camisinha em promoção na farmácia. Boa sorte. É, demais. Agora, assim, dizer que as pessoas são velhas não é a melhor maneira de pedir ajuda, né? Cara, essa história nem é verdade, vai. Não é possível, cara. É muito feito pro Marcelinho. Mas bom, beleza. Eu acho que ele tem que cara. Antes de comentar essa história, assim, como a gente seguiu essa dinâmica aqui, essa história que ele contou, ou que ele inventou, me lembrou muito uma história que aconteceu com um amigo meu. O Marcelinho. Vamos chamá-lo de Marcelinho. Tá bom. O Marcelinho, ele era amigo de um casal. Aliás, ele era casado e tinha esse casal amigo. Sabe casais amigos? Eles Sei. Eram um casal amigo. Sei. Mas aí passou o tempo, passou muito tempo, sei lá, 10 anos. O Marcelinho se separou. Isso parece história da Fórum. Você já sabe onde isso vai dar, não é? Não, o Marcelinho se separou da esposa dele. Ok. E aí um dia ele foi visitar o casal amigo. Aí ele chegou lá, tava só o cara. Ah. Ele chegou e falou assim: ah, cara, eu fiz umas reformas no meu quarto e tal, ficou muito legal. Você quer ir lá ver? Aí o cara falou: ah, quero, né? Você reformou seu quarto, eu vou lá ver. Aí quando ele chegou... Não, mas peraí, isso foi tipo de imediato, o cara já foi levar ele pro... Porque agora eu já saquei que eles vão pro quarto juntos, mas ele foi direto pro quarto, chegou e foi pro quarto ver o quarto, ou eles já tinham, tipo, ele deu um vinho pro cara antes, como foi? É, eles tomaram uma cerveja, falaram sobre os velhos tempos, perguntou como que tava a vida de divorciado, aquela coisa. Ok. E aí ele falou: vamos lá no quarto. E aí o cara era amigo dele há muito tempo, falou: vamos lá no seu quarto ver. Quando ele chegou no quarto, a mulher do cara estava pelada na cama. Caralho, ela tava lá o tempo inteiro? Ela tava lá o tempo inteiro, esperando pelada. E o marido dela levou o cara, sem falar nada, pra encontrar a mulher dele pelada. Caralho, cara, e aí? Aí o Marcelinho falou: porra, cara, assim, então acho que eu nada conheço, a ver eu e tal. Eu conheço o Marcelinho. Cara, não vamos entrar em detalhes. Ah. Tá, sim, ok, isso foi assim. Mas e aí? E aí o Marcelinho desconversou e tal e foi embora, segundo ele, né? Não vai saber o que aconteceu. Caramba, cara, que história. História. Que final xoxo também, né? É, mas sabe onde pode acontecer alguma coisa? Na história do Arnaldo. É, pois é, eu acho que o Arnaldo... Eu acho que isso que você falou foi uma lição pro Arnaldo, pra gente mostrar aqui pro Arnaldo que, tipo, olha onde deu a história do Marcelinho que resolveu ir embora. Vai lá, Arnaldo. Vai lá, cara. Só se vive uma vez, não é? É, até porque, assim, ele falou que ele tá no começo da faculdade, né? Tá no segundo semestre. E pela forma como ele escreveu aqui, pode ser preconceito meu, mas eu acho que ele é um cara jovem ainda, né? Tem aí seus 18, 19 anos. Então... É, ele escreve como uma criança. É. Ou como alguém que tava, tipo, escrevendo especificamente pra ser lido pelo Marcelinho. Não, porque os e-mails do Marcelinho tem muito erro de português, e esse cara aqui até que escreve bem. Ah, é verdade, ele até inclusive colocou as formas verbais corretas e tal. Isso, éramos super amigos, mas não devíamos ficar. Uhum. Então eu acho assim, que ele vai esquecer essa história de qualquer jeito, assim. Ele vai superar isso. Ele vai superar. Então é melhor ele fazer uma coisa que ele acha que é legal pra ele e superar depois, do que ele não fazer nada e superar depois. Pelo menos ele vai ter uma boa história pra contar. É, porque tipo, não vai ficar pior do que já tá, cara. Não, não existe isso de superar. E já foi, cara. Vai lá, pelo menos isso vai rolar. Quem sabe ela e outra, ele já topou, né? Ele quem falou sabe, assim. É, quem sabe ela troque o cara por ele? Quem não, sabe ele troque ela não. Pelo cara? É melhor ele não alimentar essas esperanças. Ou quem sabe eles são tão. Quem sabe eles viram um estranho casal de três poliamorista? É, tipo, três formas de amar. É, então. Tem muitas possibilidades pra acontecer aí, cara. Ele tem que ir. Ele é jovem, tem que experimentar. Vai em frente. Mije contra o vento. Ok. Eu acho que esse foi um bom final pra esse podcast. O ideal, a gente tinha que ter o Denis e o Danilo lendo esse e-mail, cara. No próximo podcast que a gente vai fazer com História dos Leitores, a gente tem que trazer o Denis e o Danilo do podcast Bola Presa, que é teoricamente um podcast de basquete, mas é basicamente um podcast de conselhos amorosos, e trazer eles pra responderem conselhos amorosos. Exatamente, eles respondem muito bem sobre essas coisas. Então tá. Então mandem suas histórias pra cartas@googlecast.com e quem sabe a sua história não pode estar aqui quando a gente resolver gravar um episódio assim de novo. É isso? É isso aí. Então beleza. Tchau, Rafael. Falou, cara. Tchau.